comigo tipo Bonnie Clyde versão RJ. Não existe perigo quando tamo junto e isso conforta. Ela dá uns papos de visão como se não fosse mais nova. Quando eu tava perdido, ela que me fez encontrar minha rota. Tamo sempre pronto pro crime, só essa lei que importa. Sem tiroteio, só aquele verde M&M rosa. Prefiro ela sem roupa, nunca liguei muito pra moda. Ela é viciada no jeito que minha tocha incendeia sua chota. Jesse Mônica até ficar sem fôlego. Todo dia é dia, não é déjà vu. A Polônia, mas nas brigas Bad Blue. A moa queima roupa, todos querem um. Ela me faz tão bem, igual a ninguém. Final do dia criamos o nosso, satisfazendo nossas fantasias depois de um jogo erótico. Ela mama do jeito que eu gosto, da sua raba sou devoto. Ela senta na minha cara e minha língua tá ótimo. Depois vamos de águia, lobo, tarântula, borboleta. Em pé de lado de quatro no motel ou na treta. Nosso ciúme é doentio, mas nossa luxúria é a cura. No império dos sentidos nosso corpo flutua. Nessa vida de pecados, tudo que eu preciso é ela, a fim de viver esse amor bandido. Bebendo vinho, vendo nossos próprios vídeos. Crepúsculo pra sociedade, pra mim, ex-vídeos. Ela é tão sexy, tão sexy. Ela sobe e desce, sobe e desce. Ela enlouquece, enlouquece. Me ama, me mama, só chama, me aquece. Ela me faz tão bem, igual a ninguém. Ela me faz tão bem.